chegou o tubarão, o prezado dos paredões. Bota o tubarão pra bater no paredão aí, papai. Tá ligado, é? Assim, ó, assim, ó. Galega safadinho, hoje quer me sentar no sigilinho. Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho. Só pra ver você quicar, quicar no escurinho. Tô de pente alongado e com bigode infinito. Me chama de amor, pede com carinho. Me foca que eu gosto, fudendo escurinho. Ele me fez vazar, batendo seu paredão aí, papai. Atualiza teu pendrive. Alô, paredão, cara, fecha. Paredinho do guardinha. Gola, palha, sumiu pressão. E costa pra galinha. Tamo junto. Galega safadinho, hoje quer me sentar no sigilinho. Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho. Só pra ver você quicar, quicar no escurinho. Tô de pente alongado e com bigode fininho. Me chama de amor, pede com carinho. Me foca que eu gosto.